Boa noite, amiga mestra, meu amigo mestre, bem-vindos a mais uma edição do seu Fate Masters. Dessa vez, uma edição especial, a nossa, que já está virando tradição, a Fate Masters Analisa. Meia, o velho Lich, seu humilde anfitrião essa noite, e estou contando com... Aqui é Fábio de São Paulo, seu Mr. Mickey, e hoje... Preparem-se, porque o nosso destino é num local remoto com muitas coisas estranhas acontecendo. Caros espectadores, diretamente de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, mais uma vez o seu Cicerone está aqui para acompanhá-los nesta descida, as análises do abismo, dos abismos da loucura, que é o esforço, o prazer e o talento único da narrativa creepy. Vamos aqui falar um pouquinho. Como eu disse antes, é um Fate Masters Analisa. Vamos pegar algo que vocês votaram e votaram em peso para a gente analisar e dissecar. Basicamente, ficou no topo da lista todos os meses da pesquisa. E lembre-se, gente, a gente estava seguindo a pesquisa para fazer o Fate Masters Analisa. Então, se você quer ver uma outra coisa diferente, a gente coloca. Se tiver voto suficiente... A gente comenta e vai, entendeu? Mas dessa vez nós vamos fazer o Fate Masters Analisa, que eu diria já um clássico do Fate no Brasil, entendeu? Talvez um dos jogos mais importantes que ajudou a estabelecer o sistema por aqui. Tudi, um dos queridos do pessoal, Jade Punk. É isso mesmo, gente. Hoje o nosso destino é a cidade perdida de Calçal, e nós vamos ver como é uma cidade corrupta, onde pode-se ter muitos heróis que estão tentando sobreviver a tudo e tentar vencer uma batalha provavelmente perdida. E claro, como a cidade de Calçal, vocês já devem ter uma mínima noção, ela também é um local onde segredos e mistérios assombram e estreitam em cada esquina. Portanto, preparem-se, caros espectadores. Vamos partir pelo básico aqui. Perguntas que se faz sempre no início, eu vou repetir sempre, constantemente, porque nossos ouvintes merecem esse resuminho básico. Fate básico, acelerado ou outro sabor de fate? Fate acelerado, porém ligeiramente modificado para adequar-se melhor ao cenário. Eu não diria ligeiramente modificado, eu diria que ele é muito modificado. Ele é um fate acelerado com muitas características específicas. E depois a gente comenta sobre isso, tá? Segunda pergunta, eu, se sim, por quem? Peraí, não entendi, desculpa. Disponível no Brasil. Ah, tá. Se sim, por quem? Ah, tá, tudo bem, gente. Olha, disponível no Brasil pela Pensamento Coletivo, e ainda dá pra você achar tanto a versão física dele, que é muito bem trabalhada, quanto a versão em PDF, para o pessoal aí que prefere carregar o seu tablet ou computador para mesa. Vale dizer que a versão física, ela possui um acabamento exemplar, é um acabamento difícil de ser visto no livro nacional de RPG, papel de extrema qualidade, artes gráficas e finalização, é realmente fascinante. Eu, só para fechar aqui, eu vou falar isso, é um puta cumprimento pro Felipe e para Pensamento, que é um dos raros livros que eu posso falar que o brasileiro é melhor que o americano. Depois a gente fala sobre arte e tudo mais, mas básico sobre Jade Punk. Pra quem não conhece ou entrou no mundo Fate agora, Jade Punk é um cenário próprio, único e singular. Ele é uma mistura de elementos totalmente díspares, algumas vezes conflitantes, encontraram harmonia em Jade Punk, principalmente na cidade de Calçal. Estamos falando de uma mistura de filme de Wuxia. Sabe aquele Kung Fu mentiroso? É, quando a gente tá falando aqui em Wuxia, gente, pra resumir o que o velho Lich tá falando de mentiroso, subentenda-se coisas como metade das produções de Hong Kong, estilo Tigre e Dragão, o Herói, Clã das Adagas Voadoras e por aí afora. Sim, bem como para aqueles que são realmente aficionados pelo gênero, encontrarão aqueles filmes dos anos 70 de artes marciais, em que a verossimilhança com a realidade não era um dos objetivos da filmagem. Reduzindo, fazendo um resuminho bonito, Jack Chan, gente. Isso. Jack Chan, principalmente Jack Chan na sua fase Drunk Master. Isso. Se você não viu Drunken Master, por favor, assistam. Porque, obviamente, é o melhor filme de Jackie Chan de todos os tempos. Além da influência russa, nós temos que J.J. Punk também é um tributo a um gênero bastante clássico, porém um tanto não popular atualmente, que é o Western, também conhecido no Brasil como Faroeste. Ele segue alguns tropos do gênero e tem pesadas inspirações não no, na produção pós-Tarantino, que ela seria classificada como desconstrução do Faroeste, mas, ironicamente, na produção europeia de Faroeste, que é o Faroeste mais clássico, tipo, para quem conhece o gênero, Sergio Leone como diretor, Ennio Morricone como compositor e por aí vai. Se você não assistiu, por favor, pergunte pro seu avô o que é Um Punhado de Dólares. É, nós estamos falando de Um Punhado de Dólares, nós estamos falando de todos aqueles filmes do pessoal do Western Spaghetti, como o pessoal chamava, coisa como... Ai, caramba. O próprio Bonanza... Embora Bonanza seja uma produção americana... Mas também tem muito tema. Enfim... Ele é o clássico do Western Spaghetti mesmo. Você pegar aqueles filmes que tinha John Wayne, tinha até mesmo um cara que depois viria a ser um presidente, né? O nosso Reagan. Não. X-Card! Começamos com política, gente. Vou ter que colocar um X-Card aqui. Não. É só o fato de que ele foi um ator que virou político e virou presidente, mas enfim, eu tô falando dele ator. Olha só, isso eu tô falando em toque de aspecto, tá? Então não conta, só vale a primeira mudança. Uhum. Outra grande influência também, aí a gente tá falando de animes steampunk. E steampunk, nesse caso, a gente tá sendo muito generoso, porque... Desculpa, eu não considero Sakura Wars steampunk, Sakura Wars anime, que claramente foi uma grande inspiração pra parte da ciência que você vê em gente punk. Eu acho que pra o pessoal ter uma certa referência do que a gente quer dizer com steampunk, é pense Full Metal Alchemist, troque a parte da alquimia... da parte da troca alquimia por tecnologia, você teria um steampunk. De arqueologia é mais um pouquinho depois do pós-steampunk, mas eu não vou discutir com vocês. Uhum. Bom, considere também velho Lynch. Os animes orientais sobre steampunk costumam ser mais exagerados no steampunk do que a produção ocidental. Então, discrição e cautela ao leitor é recomendado sempre, na hora de classificar gêneros. Também, e não é muito visível, a gente está falando de uma influência forte do pulp. Uhum. Do pequeno contra o grande. Uhum. Coisa que é um dos pontos importantes e vitais do J-Punk, que está até no próprio título. O Jade. Vamos falar a verdade. Basicamente é o que move, é o que substitui o vapor no steampunk do J-Punk. Uh-huh. Verdade. Uh-huh. Então, senhoras e senhores, o Jade, ele ocupa o papel de substância e combustível místico no cenário. Uh-huh. A ideia é que, no final das contas, o Jade... ele é basicamente a mola propulsora. Você pensar no cyberpunk, a eletricidade é a tecnologia sendo a mola propulsora. Você pensar no steampunk, o vapor, em jadepunk ele é o jade. O jade, no caso, ele aparece em 5 formas, que a gente vai explicar mais pra frente como elas são, mas bem por alto. E eles são o que oferece a possibilidade de você, digamos assim, violar um pouco as leis da física por meio dele. Ele tem um efeito místico que permite que aqueles que usem o Jade, em suas diversas maneiras, manipulem a realidade, de certa forma, de pequenas formas. Basicamente, você pode utilizar o Jade... ou aplicando em materiais, você forjando o Jade nos materiais. Você pode fazer poções com eles, de maneira alquímica. Você pode utilizar ele em tatuagens no corpo para dar determinadas habilidades. Ou até mesmo pode acontecer de pessoas cujo próprio corpo absorveu o Jade. O melhor de intoxicação por exposição a ambiente insalubre. Versão Jade Punk. Isso. É. Falando nisso, vamos puxar também aqui um outro tema que é muito comum de J-Punk, que por acaso Parece que um tema que infecta qualquer nação lusófona. Sobre os problemas da cidade, de Calçal e todo mundo de gente punk, que é corrupção e exploração. Sim. Olha só, gente. Calçal, pra você entender, é uma cidade-estado, ao estilo Singapura, Hong Kong. E, basicamente, ela é corrupta. Quando a gente tá falando de corrupção aqui, não é no, a gente tá falando no nível... Não é nem no nível Brasil, que eu acho que é pouco. Nós estamos falando no nível Blade Runner. Onde, tipo, a cidade existe só porque os interesses acima dela querem que ela exista. É, e também vamos falar que tem uma figura na cidade em questão que mantém tudo isso funcionando e em xeque, mantém também em xeque só porque Calçal existe e por causa da importância do Calçal, que é o misterioso governador. Misterioso é um qualificativo correto. O governador, ele tem as mesmas propriedades que o imperador da China tinha antes da revolução, antes das revoluções do Kuomintang e de Mao Zedong. Portanto, podemos compreender o imperador como realmente habitando eixo, um ponto isolado da cidade. O imperador não, o governador. Tal é como o imperador vivia na cidade proibida em Pequim. Ninguém sabe quem é, ninguém viu. Mas ele determina quem compra o quê, quem vende o quê, na larga escala. E você conseguir um favor do imperador ou da burocracia ao redor do imperador significa vida ou morte para o seu negócio. Claro que sempre tem aquela história, molha a mão de um aqui, seca a mão do outro ali, leva alguém para uma casa de chá suspeita. Eu poderia ousar falar que a gente pode até brincar de Chopstick versão Jade Punk, de tão sujo que Calçal é. Uhum. Então, além disso, falando sobre coisas importantes no cenário, existe um conselho que, em teoria, é quem manda na cidade. Mas, na verdade, não se sabe se é ou não, porque existe a questão do governador, que é o conselho dos nove. O Conselho dos Nove, ele é basicamente o governador mais dois membros de cada uma das grandes nações do mundo de Jade Punk. Aerun, Naramel, Kaiyu e Tuyang. Essas quatro nações são as quatro nações mais poderosas desse mundo. E cada uma delas tem dois representantes no Conselho dos Nove, que governam a cidade assim com leis dracônicas, com leis regime de exceção. Basicamente falando. Tipo Temer, quer fazer com o Brasil. Eu tô achando que é um pouco... Eu vou ter que me destacar de novo um outro X-Card, é isso? Eu acho que a gente não, pode... Né? Literalmente, Calçal vive numa ditadura, pra ser direto. Eu não diria uma ditadura, eu diria que é alguma coisa um pouquinho menos em alguns pontos, porém, mais opressora em outros, que é quase uma plutocracia. Uma plutocracia, faz sentido. É, quem tem dinheiro manda. E até porque, vamos falar o seguinte, Calçal é uma cidade onde 80% ou 90% da riqueza do mundo passa, não se beneficia. Estamos falando aí de 80%, 90% da população nem remediada, de pobre para baixo, e essa nata assim do... Nadando. Nadando no dinheiro graças ao controle do Jade. Aham. Uhum. Então, quão ferrada Calçal é. E os nove, o povo. De onde tem mais de onde você veio, entendeu? Então, a gente já falou bem assim. Até porque a gente, como em toda analisa, não vai contar todos os detalhes, até porque senão fica chato. É o Fate Masters da analisa, não o Fate Masters lê. É. Se quiser o Fate Masters lê, por favor, entre no nosso saco por e-mail ou na comunidade do G Plus, porque no Facebook a gente só vê se coisa boa, tá? E diga-se de passagem, se você quer que nós leiamos algo por você, vocês terão que pagar a nossa hora-aula como leitor de audiobooks. Uhum. Mas voltando, a gente já falou um tanto sobre Calçal, sobre a questão do Jade, a importância que o Jade tem por causa que agora... as nações controlam. Agora vamos falar sobre o elemento que interessa aos jogadores. Vamos falar da Jianghu. Da Jianghu. Tá, Jianghu é, como posso dizer, uma coalizão de pessoas sem vínculo, a princípio sem vínculo nenhum, tirando a necessidade que elas têm de lutar contra a figura opressora do governador. basicamente ter de um lado o artista marcial que veio de algum canto do mundo, que veio para Khao Sao se vingar contra o inimigo dele, que por acaso ele descobriu que é um vassalo dos nove, e do outro lado você vai ver assim um aristocrata, um janotinha, um filhinho de papai cheirando a leitinho com pera. Não, estou aqui na Jianru com um motivo simples. Eu quero tirar o meu pai do poder para ficar no lugar dele. Portanto, a melhor definição para Jianru é um balaio de gato. Sim. A única coisa que liga Jianru, de certa forma, os vários braços da Jianru, na verdade é o código de Xia, que é um código que determina 8 virtudes fundamentais, que é o altruísmo, a justiça, o individualismo, a lealdade, a coragem, a honestidade, o desinteresse por riqueza e o desejo por glória. Mas assim, fundamentalmente é mais fácil você definir a Jianru pelo que ela não é, não pelo que ela é. Ela é contra um mal maior, que é o que está controlando a cidade de Khao Sao. Eles lutam contra a opressão do governador e do Conselho dos Nove, e lutam para libertar o povo da opressão das empresas de todos envolvidos nessa grande máquina de moer carne humana, que é a indústria do Jade no cenário de Jade. Uhum. Então, basicamente, é assim. A Jianru, ela não é anti-herói. Não é formada de anti-heróis. Você pode ter heróis, assim, mais trágicos, que já tiveram do outro lado, já fizeram muita coisa ruim, mas não são anti-heróis. Entende? Sim, são heróis. Não existe a questão da moralidade cinza ou duvidosa pra Jianru. Você realmente é um herói contra o governador. Acontece que você pode ter outras agendas além dessa. Nada te impedirá. Só lembrando também de uma outra coisa aqui. Muitas vezes, por motivos N, o pessoal da Jianru vai ser considerado como bandido. É, porque você tá indo... Em momento nenhum. Você tá indo contra a lei. Seja indo contra o status quo. Uhum. E tem uma outra coisa muito interessante na Jianru. Se os dois membros da Jianru duvidam, o que que eles fazem? Vamos resolver isso num duelo. Sim. A minha honra contra a sua. Afinal de contas, você é um cavaleiro como eu. Não importa de onde você veio, certo? É, nesse sistema que... É nesses termos que nós estamos falando. O grande problema é aquela história. É como o velho Lixo disse. Às vezes, duas pessoas que são, entre aspas, da Jianru, não se conhecem, ou até pior, uma acha que a outra não é da Jianru e vice-versa. Porque até mesmo existem questões sobre a interpretação do código de Xia. Por exemplo, uma busca de vingança não seria contra o altruísmo? Um desejo de puro e simples de glória não violaria as questões relacionadas à parte de defender o povo? São questões que os membros da Jianru precisam lidar numa base diária, porque apesar do código ser bem definido, ele ainda assim abre espaço para múltiplas, portanto, também é um espaço para aprofundamento pessoal do personagem por meio de dilema, por meio de questionamento, que permite, entre outras coisas, evolução intelectual e moral do personagem, coisa que não é registrável em pontos e desprezíveis pontos de experiência. Agora vamos pro que interessa mesmo, que é livro em si, né? A gente já falou uma boa introdução, o pessoal deve estar já com água na boca. Eu espero que tenha, porque vamos colocar aqui. O livro é um livro colorido, hein? Com um design todo próprio, assim, e ele tem uma temática das artes bem interessante. Porque aquela vê uma arte asiática, outra parte parece aqueles romances. Aquelas artes assim, mais clássicas de romance de faroeste, com um tom de, com uma paleta de cores bem interessante de ambos os lados. Se suja a arte, mas é fantástica, né? A arte, ela tem essa grande vantagem. O livro físico tem o Jade Punk físico, ele é assim, ele é fino, mas ele é com uma capa, ele é muito bem feito, trabalho excepcional, como o Rafael disse lá no início. Ele não tem, assim, particularmente um dos livros mais bonitos que eu conheço pra Fate. Isso considerando até mesmo os medalhões da Evil Hat. Então, olha, como livro mais bonito, é uma afirmação tanto forte, Mr. Então, olha só, eu tô, não, eu, nesse ponto eu tô com o Fábio. E é, ele, assim, nesse ponto eu tô com o Fábio, entendeu? Jade Punk é um livro que estabeleceu o crivo, entendeu? Basicamente é isso. Eu, livros, eu acho que todos, poucos livros com o investimento que o Jade Punk tem que seja tão bonito quanto ele. Eu acho que pra galáxia de lançamentos que é o Fate, eu acho que o mais próximo em beleza é o Nova Toxin. Nova Praxis, aliás. Eu não sei. Que é, chega perto, não chega no nível. Tá. Então, a gente tá falando assim, vamos falar agora do estilo, né? Porque a gente tá falando da qualidade e tal. Ele é extremamente focado no estilo, no jeito que ele narra as coisas. Ele é muito focado no objetivo do cenário. Ele espalha ganchos por todo o livro de uma maneira muito simples. Talvez uma das melhores formas de você descrever NPCs e grupos que eu já vi. E ele é muito focado no cenário. Só que esse foco no cenário é pro pessoal que, por exemplo, se você lembrar de quando a gente analisou Undar, nesse ponto de Jade Punk é muito similar, porque ao mesmo tempo que ele descreve muita coisa, ele deixa muita coisa em aberto. Por exemplo, se a gente fala do governador, em momento nenhum é dito o que é intrinsecamente o governador. Não é quem, é o quê? É uma pessoa? Não é uma pessoa? É um cargo? É, é um grupo? É o quê? E isso permite você, enquanto narrador, trabalhar isso voltado pro seu estilo. Se de repente você gostar de um estilo onde de repente seja aquela coisa, você derrubar um e vem outro, o esquema aí pra quem conhece o, aquele esquema da meio, vamos dizer assim, de quem herda o posto, você pode continuamente, ah, ok, derrubaram um governador, o governador, beleza. Cinco semanas depois o governador está de volta. Como assim? A gente não derrubou ele? Derrubou. Aquele governador. Aham. Uhum. Ou, derrubou um, de repente, no final das contas, a própria Jianru pode ser usada pelos outros elementos do conselho. Uhum. Sim, é um jogo tão assim, a política em Khao Sao é tão bizantina que é pouco provável que uma pessoa saiba em nome de quem está agindo e quais serão as consequências reais dos seus atos. Beleza. Bom, acho que sobre o livro tá bom, né, gente? Uhum. Sim. Agora, lada rápida nas regras. Vou fazer aqui umas perguntas básicas pra guiar um pouquinho. Depois disso, a gente fala do Filet Mignon. Primeira coisa, a gente já falou que é o acelerado, certo? Correto? Eu preciso do feitiço acelerado pra jogar? Não. Não, porque como a gente comentou anteriormente, o Jade Punk, embora use a estrutura do feitiço acelerado, ele faz com uma grande quantidade de modificações. Ele não usa as abordagens padrão do feitiço acelerado, por exemplo. Ele não usa mecânicas do feitiço acelerado. E todas as mecânicas que ele usa são descritas no próprio livro básico, de modo que o jogador interessado em aventurar-se por Khao Sao só precisa do livro Jade Punk. Isso. Então, que dá pra dar de presente, né? Sim, o Jade Punk você pode dar de presente, porque ele é basicamente autocontido. Como nós dissemos anteriormente, ele tem tudo o que você precisa. Certo. Agora, que é interessante. Vocês falaram que é o feito acelerado. Correto. Correto. No que ele é diferente? Em muita coisa. Muita coisa. É que assim, ele é feito acelerado, mas ele é fundamentalmente um outro RPG de certa forma. Assim, ele tem um outro. É uma outra visão do feito acelerado. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa. Vamos começar pela parte dos aspectos, que é a parte importante. Ao invés dele ser mais solto, como o do feitiço acelerado, ele é mais sucinto, vamos dizer assim, ele é mais focado. Então, ele é basicamente seus cinco aspectos te ajudam a definir quem é o teu personagem nessa história de Khao Sao. Você tem... Opa. Sim, só apenas concordando. Você tem a representação que seria o teu conceito, ou seja, quem você é. O teu antecedente, da onde você veio, o que você fazia antes de se envolver com a Jianru e coisas do gênero. O incidente incitador, basicamente, é o gatilho que te levou a se tornar parte da Jianru. a crença, o porquê você tá nessa história toda. E o problema é aquela velha história, todo herói tem o seu defeito. Basicamente isso. Quer dizer então que os aspectos aqui estão no trilho? Tem um trilho para basicamente sim. Ele... Sim, existe um roteiro bem definido para a definição de aspectos. Aqui, se me permitem, o personagem precisa ter para ele definido 5 aspectos. A representação, um antecedente, um incidente excitador, a crença e o problema. Uhum. É, por um outro, por um lado... Alguém gostaria de discutir? Não, é assim, é como eu disse. Por um lado, isso te fixa em relação ao cenário. Por outro, ele já dá um personagem mais rico, porque você já tá, digamos assim... Você já sabe o que pode se esperar do personagem em questão. Traduzindo, se você veio do irmão mais velho, tem jogadores que vieram do irmão mais velho, é a maneira mais fácil do pessoal entender que, ah não, entre aspas, eu tenho espaço para definir minha classe com esses aspectos, correto? Correto? O que mais é diferente do acelerado, tirando os aspectos? Além dos aspectos, temos a substituição completa das abordagens por profissões. Abordagens, como todo jogador um pouco mais experiente de Fate Acelerado sabe, elas são tanto problemáticas para os iniciantes em virtude de serem um tanto abertas, um tanto definidas, um tanto flexíveis demais. E sabemos que graças ao irmão mais velho, aquela porcaria que se diz RPG, as pessoas foram muito acostumadas com RPGs muito definidos, muito restritos, muito fechados. Tendo isso em mente, nós em Jade Punk, nós não lidamos com as abordagens tradicionais do Fate Acelerado, porém, lidamos com profissões. Profissões definem mais sucinta e descritivamente o que os personagens sabem ou não sabem fazer, ao invés do como eles fazem as coisas. Uhum. Vamos lá, gente. São 6 profissões que você tem. Acadêmico, que é a ideia de inteligência e pesquisa. Aristocrata, que é muito relacionado com a parte de contatos sociais e recursos. O combatente, que é basicamente a parte da pancadaria. O engenheiro, que envolve construir e destruir coisas. O explorador, que envolve você conhecer caminhos e trilhas e descobrir locais especiais. E o marginal, que é basicamente a parte de bater carteiras e por aí afora. Lembrando só que as profissões não restringem apenas a essas funções. Você pode, literalmente falando, bater um marginal, um oponente. Claro que estamos falando de você sair, entrar nas sombras, dar aquele primeiro ataque e depois disso... Voltar para as sombras. Você corre de novo. Uhum. Beleza. Entendeu? Só para constar. Tá. E tem a cereja do bolo agora, que é a parte que eu realmente amo do Jade Punk na hora de fazer uma campanha. A parte de exatamente uma façanha, mas recursos que você constrói. Sim. Então, gente, os recursos, para vocês entenderem, ele é uma variação da parte que a gente tem de façanhas. Em Fate, né, no Jade Punk, na verdade, você começa com 7 pontos de destino, uma recarga de 7. Só que tem um detalhe, essa recarga de 7, ela não, você não tem nenhum tipo de façanha inicial. Você tem que comprar os seus recursos, que são os substitutos das façanhas, que basicamente podem ser qualquer coisa, como um grupo ao qual você é afiliado, um dispositivo de Jade Tech que você tem, um golpe esotérico, um servo, enfim, qualquer coisa que agregue ao personagem. A primeira coisa que você vai fazer é escolher que tipo de recurso que você quer, porque cada tipo de recurso permite que você aplique um conjunto específico de características ou defeitos que são o que vai dizer realmente como aquilo funciona mecanicamente. E os recursos são divididos em 3 grandes grupos. Um aliado, que pode ser uma sociedade secreta, um contato, ou participar de uma sociedade secreta, ou um grupo qualquer, ou ter um serviçal, qualquer coisa que valha. Um dispositivo, é um equipamento qualquer, que pode ser tanto parte de Jade Tech, como pistolas de Jade Vermelho, ou uma espada lendária, ou de repente simplesmente ser o velho bom cutelo de abrir peixe, de escamar peixe do meu pai. A técnica, E a técnica, por fim, que são as habilidades especiais que o personagem desenvolve. Seja golpes de artes marciais, ou saber pesquisar melhor as coisas do que uma pessoa seria capaz, ou qualquer coisa que o valha. Depois disso, você define um aspecto. Obrigatoriamente você tem que definir um aspecto. Como eu disse, por exemplo, lá atrás, o cara, eu posso ter o velho e bom cutelo de tirar a cabeça de peixe do meu pai. Esse é o aspecto funcional desse meu recurso. Ou seja, é o velho e bom cutelo do meu pai. Aí eu defino as características e defeitos, que é o que realmente vai dizer como a coisa funciona. Basicamente, para cada ponto de recarga que você investir no teu recurso, você vai ter duas características. E você obrigatoriamente tem que incluir um defeito. Isso é obrigatório. Você tem que incluir um defeito no teu recurso. E a cada recurso que você... a cada defeito adicional que você pegar, você pode colocar uma característica adicional. Então vamos imaginar que eu tô criando, como eu disse, o velho cutelo do meu pai. Eu crio ele como perigoso, pra perigoso... No caso, eu vou colocar ele pra perigoso 2, ou seja, eu queimei uma recarga. E tá fazendo 2 de estresse básico com isso, né? Se eu quiser que esse cutelo seja ainda melhor, eu posso aumentar o dano, posso aumentar, colocar mais uma recarga nessa história pra aumentar pra mais 4. É um cutelo monstro esse, mas enfim, é uma coisa possível. Mas eu não quero isso agora. Eu posso, por exemplo, fazer flexível. O que que acontece? O flexível, ele permite que eu utilize 2 profissões pra utilizar esse equipamento. Então, por exemplo, eu posso utilizar o meu cutelo como combatente ou, por exemplo, como aristocrata ao fazer um prato saboroso, descamar bem um peixe. Só que pra isso eu tenho que colocar um defeito obrigatoriamente, que é o situacional. Isso é uma coisa importante. Algumas características podem forçar você a incluir um defeito qualquer, específico. No caso, o defeito situacional que eu coloco é... Ele pode ser usado... Ele só pode ser usado quando for com uma mão. Com as 2 mãos, por exemplo. Ele conta como 2 características, portanto é mais uma recarga. E eu posso colocar... Mas aí eu tenho que colocar obrigatoriamente um defeito, né? Eu vou escolher a questão que ele é problemático, porque é muito fácil ver uma pessoa é extremamente visível. Pense que pô, o cara tá carregando um cutelão na mão que ninguém sabe, que qualquer um pode ver. Sendo sincero, é um cutelo que tá dando disparo. Imagina o tamanho desse cutelo. Imagina o peixe que ele corta a cabeça. Já que vocês querem imaginar o tamanho da coisa com a qual ele corta a cabeça de outra coisa, vamos passar para o próximo tópico. Tá certo. Uma coisa também que você esqueceu de falar, Fábio, é que o tipo de jade influencia também no recurso que você estiver construindo. Isso é uma coisa importante, gente. Na verdade, assim, porque o jade ele é tão permissivo que eu poderia ter colocado, por exemplo, ter feito esse meu cutelo, seu cutelo de jade azul do meu pai. Porque o jade azul tem certas propriedades específicas que lidam melhor com ele. Sim, por exemplo, você pode fazer também recursos que a princípio não pareçam ser exatamente... esotéricos, assim, e até lá o jade, por exemplo, você pode ter literalmente falando, uma poção de inteligência pó de jade, mais uma dose de vodka, mistura bem, coloca no fogo, deixa o álcool evaporar e você bebe isso num gole só e você ganha um bônus toda vez que você consome a poção relacionada. Nesse caso, acadêmico ou então, quem sabe, aristocrata ou marginal. Dependendo de como você aborda os dois, como no quesito de usar a cabeça em vez de punho para resolver as coisas. Assim, a gente comentou sobre o jade, eu acho que a gente pode começar a falar sobre regras novas pelo jade, né? A questão interessante é que o Jade, per se, ele não é tão regra, tão regra. É porque, o que que acontece? Como a gente falou do recurso, os cinco tipos de Jade que existem no cenário de Jadepunk podem ser utilizados para você incluir coisas no cenário. Por exemplo, quando eu falei lá atrás do Jade azul, é porque o Jade tem muito a ver com mudança. Então você pode utilizar, por exemplo, no Rutelo para aumentar a velocidade do Jade, do corte. Aumentar, e com isso aumentar a precisão desse corte. É uma propriedade do Jade azul, envolve água, frio e astúcia, coisas do gênero. Tanto que é o que é utilizado para aumentar a velocidade de barcos, por exemplo. O Jade verde tem a ver com terra, com parte de vigor e por aí afora, e teimosia. Por exemplo, você quer uma poção que faz a pessoa trabalhar mais, provavelmente vai ser com Jade verde. O Jade vermelho já é muito envolvido com fogo, com coragem, com destruição e por aí afora. Muitas armas levam Jade vermelho em especial, por exemplo, armas de fogo. Elas levam o Jade vermelho para aumentar a potência do ataque desse tipo de Jade. O Jade branco, ele é relacionado ao ar, a parte de liberdade, da respiração e tal. Ele é muito ligado à calma e por aí afora. E por fim, o Jade negro, que é o que dá importância para Khao Sao, uma vez que você só encontra Jade negro em Khao Sao, ele é um... Sabia-se da existência do Jade negro, mas nunca se conseguiu explorar ele ao ponto de fazer rentabilidade comercial. Isso que é importante ficar claro no cenário. O Jade negro, ele é um Jade que ele é relacionado à quintessência, a parte da fé, a parte de eletricidade, sinais. Ele permite, por exemplo, você... E uma grande coisa muito importante para ele é que você consegue combinar elementos de dois tipos de... Você consegue combinar dois tipos de Jade através do Jade negro. Então, por exemplo, você quer fazer algo que seja muito... dê muita força e ao mesmo tempo seja muito resistente, você pode colocar, por exemplo, o Jade verde e o Jade vermelho. Pra, por exemplo, alguém que tenha vigor e ataque e força ao mesmo tempo. Pra você, por exemplo, anabolizar alguém em Jadepunk. Lembrando que o próprio Jade em si gama infindável de tramas. Uhum. Até porque você descobre que, por que que meu inimigo do nada inchou que nem um baiacu no fim do combate? E começou a tentar me espancar que nem um idiota simples. Aí você descobre que ele tava com aquela unha de Jade negro, uma carapaça de Jade verde, que acabou dando, potencializando todo o poder dele. E do nada ele cresceu e inchou que nem um baiacu, por exemplo. São recursos que o mestre tem liberdade de usar à vontade. É fluff, não falta detalhes ao redor do Jade. Entendeu? Uma regra que eu gostei muito também. A regra de duelo basicamente é uma regra muito simples de uma simples entre dois jogadores ou dois elementos. Pode ser desde duelo físico, passando por um jogo de xadrez e terminando de repente em algo, por exemplo, um duelo de artigos científicos entre dois acadêmicos. Sim. Pra quem gosta, assim, ela lembra um pouquinho as regras de Falkenstein pra duelos. Mas, assim, o que ele faz é modificar a mecânica de disputas pra dar uma apimentada numa disputa com um duelo. Sim, é uma regra bastante interessante. Porque o que acontece? Se por um acaso você quiser evitar a vitória do lado oponente, você pode sofrer consequências. E conforme o nível de consequência, você tira um determinado número de vitórias do outro lado, conforme as consequências que você sofre. Você pode até chegar numa situação em que você tem um duelo, você foi bem sucedido, mas você acaba sendo derrotado no final. O duelo sempre envolve um risco. Sim, e quando a gente tá falando risco, não é o mesmo risco que você tem na disputa, que é o risco de não conseguir aquilo que você quer. Mas nós aqui estamos falando de realmente você se machucar seriamente em qualquer aspecto. num duelo físico, você pode acabar basicamente beirando a morte. O duelo, por exemplo. No duelo entre os acadêmicos que eu falei, duelo de artigos científicos, você pode acabar sem reputação nenhuma. Literalmente falando, você pode sair com uma reputação bastante. E olha só o aspecto temporário aí em cima de você, da sua cabeça, meu filho. Olha só, gente. Por incrível que pareça, essas são as grandes mudanças de regras que você tem no J-Punk, né? Agora vem uma parte que eu particularmente sou fã quando a gente faz o analista. É o momento da gente brisar. Ah, vamos adaptar o J-Punk para outras coisas. É, vamos utilizar J-Punk para outras coisas. Eu tenho uma que é clássica. J-Punk, para mim, é o melhor RPG de todos os tempos para adaptar um desenho que eu acho que muita gente da comunidade também ama, que é Avatar... A Lenda de Aang, ou Avatar, a lenda de Korra, principalmente Korra, que é Republic City e Khao Sal, são irmãs gêmeas separadas apenas por uma tela de TV, na minha opinião, a melhor coisa que se tem. Coisa transforma o Jade em uma técnica exclusiva de algum elemento, e você tem o que você precisa, sem precisar reinventar a roda, gente. Sim, encaixa bem. E tem uma adaptação também predileta minha, que eu curto muito, que é diminuir o grau de influência de Jade. Você tem um RPG mais rápido que o Espírito Cego para resolver qualquer coisa, pulpe. Literalmente falando, dá para brincar de fazer sombra, Doc Savage e afins, usando apenas a regra de J-Punk, feito para uma campanha pulpe 100% solta. Fica a dica. Luiz? Por incrível que pareça, se você não pegar tanto na premissa do filme, mas na premissa do cenário, o Vingador do Futuro de 1990, já que a colônia Marte era controlada por uma corporação que vivia da exportação de um minério raro, você pode desenvolver todos os conflitos e dilemas marcianos usando... Eu vou mais longe e eu vou explicar o porquê. Se você pegar e ignorar a parte do Jade e modificar o fluff, você tem potencial para qualquer cenário cyberpunk. Você tem a possibilidade de fazer lá sua adaptação de Blade Runner, de John Mnemonic. Eu acho que talvez não Matrix, porque Matrix é roubado. Matrix é para outro sistema, outro jogo. A gente vai analisar ainda isso, porque Matrix só resolve com super-heróis. É. Derem comics alguém? Não, pode ter, tem outras opções, mas enfim. Vocês comentaram, tem também o Forfolo. É, e tem o We're in the Cape também, mas enfim, nós vamos falar isso quando a gente analisar isso. E, assim, fundamentalmente, se você quiser, o feito do Jade Punk, ele te dá uma visão em termos de regra completamente diferente do feito acelerado. Só que como ele é fundamentalmente ainda é o feito acelerado, ele te dá as mesmas opções pro feito acelerado. Inclusive para aqueles seus amigos que estão vindo do irmão mais velho, ele é uma ótima porta de entrada. Troque as profissões pelas classes básicas e pronto. Você consegue criar seus personagens lá do irmão mais velho numa boa. Outra adaptação que eu faria também, Masters of Yunda. Jade Punk conseguiria representar isso o ethos e o pathos de Masters of Yunda de boa. É, seria uma boa fazer uma fusão dos dois, não? Já que o esquema do Yunda é flexível, que você pode usar em quase qualquer canto. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que é bem possível e na verdade eu vou mais longe. Você pode utilizar, é como eu disse, ele, apesar do que a gente disse dele ser bem diferente, fundamentalmente ele ainda é feito acelerado. Ou seja... Sim. Basicamente, qualquer World of Adventure, qualquer cenário que se fundamente em feito acelerado, se você quiser utilizar Jade Punk como base, você pode usar ele. Você pode usar ele pra Do, você pode usar ele pra Young Seduros, você pode usar ele pra Masters of Undar, você pode usar ele pra Bukatsu, você pode utilizar ele pra Chopstick. Fundamentalmente, você tem todas as opções do feito acelerado, você pode usar ele tanto com quanto em Jade Punk. Sendo bem objetivo, eu acho que o Jade Punk é a cola de visões e cenários também. Você pode fazer, você pode sair roubando coisas de, por exemplo, Chopstick, por exemplo, a regra das apostas. Aí você pega o elemento de cliffhanger do Undar, mistura tudo, sacode bem, e coloca só os, por exemplo, as profissões, e você tem um jogaço totalmente novo e totalmente a mesma coisa que você queria. Então, mais alguém tem mais algum comentário ou a gente pode partir pro Sanks? Eu acho que vamos ranquear, porque eu sinto que a gente tem um crivo. Temos um crivo do acelerado. Posso começar então com as notas? Olha só. Olá. Eu vou dar pra Chop, pra Jade Punk. Já ia falar Chop, porque, mas enfim. Eu ia dar pra. Eu dou pra Jade Punk, por incrível que pareça, eu não consigo ver ele como um produto 5. Eu vou explicar o motivo. A regra de recursos, apesar de muito boa pra um narrador que tenha alguma experiência, eu acho que pra quem é novo em Jade Punk, ela tem um potencial muito grande pra quebrar o cenário. Porque, às vezes, ela é um pouquinho convulsa, sabe? Ela é boa, mas às vezes exige um pouco mais de experiência com lidar com coisas que você pode fazer cherry picking pra montar, entende? É um problema que vem, eu acho que muitos esquemas possuem isso, e é um problema que eu vejo no Jade Punk. Eu vou dar pra ele 4.8, tá um pouco acima, por exemplo, do que eu dei pra as regras de Bukatsu. Mas eu acho que assim, ela é boa, mas ela tem um potencial. Ela, às vezes, essa questão do recurso pode ser um problema como porta de entrada pro Fate. Entendo. Eu tenho mesmo. Olha só, eu não daria exatamente 5 também, mas, de novo, é o mesmo problema que eu falei com relação ao Shops, indexação. A navegação fica assim. Você tem que ainda dar uma navegada. Tivesse um pouquinho melhor na versão, principalmente a versão de arquivo, uma indexação um pouquinho melhor, entendeu? Mais bem feita, mas isso é meu nariz de santo, entendeu? É um 4.75 também, mas quase para 4.8. Luiz? Então, Jade Punk, ele traz mecânicas inovadoras, ele traz conceitos novos, conceitos úteis, conceitos que são facilmente adaptáveis para qualquer outro jogo, porém, a complexidade das regras novas envolvendo Jade podem ser extremamente confusas para o iniciante, permitindo a criação de dispositivos capazes de world breaking. A falta de indexação do livro não incomoda, porque eu creio que é uma tendência dos nossos jogadores utilizarem dispositivos digitais, portanto um Ctrl F é sempre possível de ser usado. Porém, além da complexidade das novas regras, o Jade Punk ele apresenta um ponto que eu considero bastante problemático, que é um jogo muito voltado para a política, porém que mira num público-alvo que não é tão interessado assim no tema. Portanto, ele fica com 4,5 meu. Deixa-me ver como é que fica então a média nossa. Pra ver mais ou menos onde esse cara vai parar. Ficou com 4.68 de média. Ele ficou acima de Bukatsu, pra dar uma ideia. Temos, de certa forma, quase um porque crivo. Na verdade ainda não é assim por si, mas é quase crivos crivo. Nossos ainda pra Fate Acelerado ainda são Chopstick e Masters of Undar. Eles ainda estão lá no sentados no trono. Repita, que eu entendi. Porque o resultado que a gente teve, a média que a gente teve, foi 4.68. Ela tá acima da média de Bukatsu, mas tá abaixo das médias de Chopstick e Masters of Undar, que são nossos crivos. Eles ainda se mantêm lá no seu trono de Jade. Sim. Mas lembrando que sempre há desafiantes para esses dois, tá? Assim, gente, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre o Jade Punk em programas futuros, ou a gente faça um especial de gestões, até mesmo algumas devices e afins, encha o nosso saco, entendeu? Peça. É isso aí. A gente não lê a mente de ninguém. A gente ainda não tem Jade Negro pra fazer isso. O que eu posso dizer pra vocês, gente, é o seguinte, lembrando sempre, até pra gente já entrar nas nossas considerações finais, comunidade do Facebook com a hashtag Fate Masters. Comunidade do Google Plus do Fate Masters. Vocês podem encontrar o link no show notes. Vocês podem nos encontrar em fatemasterspodcast@gmail.com e aí ir procurar nós três nas comunidades, nas redes sociais, estamos sempre ativos no Facebook e no Google Plus, para encher nossa paciência, para que a gente fale sobre o que vocês querem. Claro que temas esotéricos demais requerirão faz-me rir apropriado. Ainda, olha só, esotérico. Você, por acaso, andou falando com um certo contador de histórias, não. Assim, um que na frente do eu, crítica... eu agora tô baixando o X-Card, nada de citações a magos. Não, não tô citando mago nenhum, eu tô citando um certo guardião da cripta, que, um outro lead também, só que ele gosta de histórias de terror e gosta de ser pago. Considerações finais. Vamos começar as considerações finais sobre o Jade Punk, então, né, gente? Muito bem. Bora. Bora aqui. Jade Punk é aquele jogo que você pode pegar sem susto nenhum. Tá tudo lá. Tem suplementos. Ainda não estão indo no Brasil ainda. Mas se você bater o pé direitinho e fizer a sua parte, o Felipe ouve, ele é capaz de trazer os livros. Tem livros ótimos. Citação, cada um dos países mencionados. Tem ótimos livros, com 10 mil ganchos de aventura cada um. É aquele livro que você lê dois parágrafos, já tem uma aventura pronta na cabeça. Mas ideal para você fazer a transição do seu grupo que está saindo do irmão mais velho ou do irmão do meio para o Fate, que não estão acostumados com essa tal da liberdade. Pois é, se você tem um grupo de amigos que acha que jogar RPG, você pode trazê-los para o que é legal. Usando o nosso adorado, querido, o Jet, então. Jet Punk. Agora a minha é o seguinte, o que eu penso, o Jade Punk ele é um produto bom, ele talvez seja um dos cenários mais interessantes que existam no mercado brasileiro, seja traduzido, é só vocês verem que em termos de pontuação ele tá no nosso ranking, ele fica ali bem ali na meiuca junto com o Katsu, junto com o Masters, junto com o Chopstick. Então vocês veem que vocês têm um cenário muito rico e ao mesmo tempo com muita possibilidade de vocês mexerem para tornar desde de campanhas altamente sérias, políticas e tal, até o tradicional Street Fighter Jackie Chan roubado de todos os tipos. Afinal de contas, Khao Sao pode estar perto do Netherworld. Shadaloo pode ter aparecido em Khao Sao. Shadaloo pode estar em Khao Sao. Shadaloo, você pode ter o porto para da onde parte os navios para o Mortal Kombat, pode estar lá. Enfim, você tem toda uma série de gamas para todo tipo de gosto utilizando Jade. Luiz? Considerações finais. É um cenário realmente riquíssimo e bem construído, com o detalhe de objeção que eu tentei sobre o excesso de ter um cenário para um público-alvo que não tem esse interesse nato nesse tema. Porém, como nós já dissertamos antes, ele é um cenário facilmente adaptável para os temas, ele é facilmente inserível em outros cenários e ele possui um poder de converter outros cenários, outras ideias, outros temas para ele. Portanto, ele é uma daquelas leituras obrigatórias para qualquer ira dedicar-se seriamente ao... Bom, eu acho que por hoje é só, né, gente? Vamos deixar aí recados finais? Lembrando sempre da hashtag melhor, e a campanha do ano ainda não foi definida, mas em breve nós teremos Beleza, um tema. Então, gente, eu acho que por hoje é só, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Aqui termina mais uma transmissão do Fate Masters, e o Cicerone se despede de todos vocês de bons pesadelos. Thank you.